terminal do X-Ray, trem baixado e travado. Porta aérea 4530, reporte final de 5 milhas 10. Porta. Boa tarde, 3175, mantenha o ponto de espera. Mantenha. Força aérea 4530, livre pouso, pista 10. Informa os primeiros 90 metros fechados. O vento 120 graus, 05 nós. 530, livre pouso, final de 5 milhas agora. Sente. Novamente contato com o centro, mantenha escuta aí agora. Ok, vai guardar. Salvador, boa noite, é o Mono 856. Mono 856, prossiga. Gente da Whisky, autorização Salvador 390. Pronto, para Recife, 390. Ciente, mantém escuta e aguarde. Obrigado. Portão 3567, portão meia dúzia, tá livre pushback e acionamento, tu pronto, cópia? Afirmativo, 3567, tá pronto para o pushback e acionamento e cópia. Ok, tá livre o pushback e acionamento, conforme Brasília 380 nível, aerovia Pesulu 97, decola da pista 10 com curva à direita, subida gole transição UFITO, código transponder 5112, se o controle 19.35. Então 3567 autorizado Brasília, nível 380, decola da 10, primeira curva direita na Gole, UFITO, prossegue via Pesulu 97, transponder 5112 e o controle 19935. Chame para o táxi. Chame para o táxi, 3567. Fala Salvador, boa tarde. Aqui é o Gol, Cross Alfa. Golf Oscar Alfa, prossiga. Golfe Oscar Alfa, pede autorização de rebote do pátio 3 para a posição 10. Pátio 3 para a ponte 10, ciente, autorizado inicial recuo da aeronave, chame para o ingresso no pátio 1, ok? Ok, chamar para o ingresso no pátio 1. Tan 3175, livre decolagem pista 10, vento 110 graus 07. Sim, livre decolagem 10, 3175. Salvo, Vassoura 4530, livrou. Então Rio Gol no 399.0, tá pronto? Vou no 399, ali mantém, pista 1-0. Ali mantém 1-0, vou no 399. Plan 3175, da colada aos 21, controle 119, decimal 35, bom voo. 1935, ligado, tá bom. 34530. Controle 3175, decolando 35. Plan 3175, contato radar na decolagem, sua nível 340 na saída da El, transição de Né. 340 da El de Né, 3175. No 75 já cumpriu a autorização aqui, 3 milhas de saldo. Pode mandar a Elton, Rita? Autorizado da Elton 3175. Prato. 0 vento no 20 grau 07 nós. Gente, vou no 399 e decolagem 390. Para o táxi 3567 da TAM, com POB 86, autonomia de 4 horas e 15, alternando com o FIT. 3567, livre táxi, em frente Juliette Alfa, ponto história da 10, laxa minha torre 1186, altímetro 10012. Táxi autorizado via Juliette Alfa, ponto espera da 10, 186, 10, mandando ajuste no 3567. 1856 para cópia. 1856, pra cega. 1856, Salvador, Recife, autorizado nível 390, aerovia pelo ISC 58. Pista 10, curva direita, Momo, transição VATAP. Correção, curva esquerda, a saída é a Puca, transição Aracaju. Acione o transponder 5117, controle 19.8. O gol 856, confirmando, ratificando, Puca, transição Aracaju. Recife, nível 390, pela Peru 58 da 10, curva esquina, Puca, Aracaju, 5117, 198, 856. Portão 01, no chame pronto. Chama lá. Golf Oscar Alfa, prosseguindo o reboque, se observar a aeronave da TAM, táxi na sua frente, prossegue até o portão 10. Golf Oscar Alfa. Ok. Golf Oscar Alfa, atende. Salvador Departure Control, good evening, go 1399. Passing 2000 feet, no volley, departure. Go 1399, contact you at of the battery, classified level 360, volley, departure, go on the transition. Roger 1399, climbing to flight level 360, volley, departure, go on the transition. 1399. tarde, Altan 3567, se aproximando com a espera da 10, pronto. Boa tarde, Altan 3567, a linha decola pista 10, vento 120 graus 079. A linha decola da 10, 3567. Resumo 75, chame Centro Recife 1288 ao término 13325. Bora, Recife, tá 3175. Boa tarde, eu tenho que passar pra você. Autorizado até o portão 10, chame estacionado. Vou pro Oscar Alfa. Decoladas 27, controle 119.35, bom voo. 1935, obrigado e uma boa noite, 3567. Boa. Informação uísque, solicita Ilhéus 140. 140 Ilhéus, coordenaremos altímetro 1012, uísque, confere, aguarde cópia remota do pátio 1. Aguarde, tá. Nível 140, aerovia Golf 677, decola pista 10, mantém a reta até cruzar 2 mil pés a terceira milha, posse curva à direita, subida da El Transição Coral. Controle 119.35, torre 18.6, acione 5.1.5. 4, fotografia do autorizado, Ilhéus 140, decolando da 10, perfil da El Coral, Viagum 677, transpondo 5.1.5, controle 19.3.5.2.6. Vai, tem uma outra 14, estamos prontos, puxa, tá lá. Boa, boa, 76720, guardando sua autorização, 340, será unida para o Rio de Janeiro. Zero, coordenaremos a 340, galeão? É nóis. Só instantinho, número 1x4. Pushback, acionamento, gol 1856, posição 1. Na pole, autorizado, time táxi. Autorizado, eu chamo táxi, gol 1856. Objeto 6720. Terceiro. Autorizou Galeão, nível 340. Aerovia Peso 1-4, pista 1-0. Decola, mantém reto até cruzar 2000 pés da terceira milha. Após curva à direita. Subida da El Linda, transição Blair. Controle 11935. 1286, acione 5121. Autorizado, Rio de Janeiro, no fato do quadro, quadra 10, Maquia Porta 2003 da Maquia, cola direita na pista da El, Leda Blas. Canal 35, 18, 6, 35, 21. É, 5121 no quadro. 5121. Correto, portão 04, chama pronto. Portão. Chame Centro Recife, 1288 até 13325. Chamou o Recife, 1288 até 3325, contando 350. Boa noite, gol 1601, no qual uísque na sua escuta. Gol 1601, na sua notificação, autorizado chegada a Bonfi, desse manter a nível 060. Bonfi 060, a possibilidade de efetuar a RNAV para 10? Sim, inicialmente vou na próxima vista 367, gol 1601. Está presente, pode voar o Serra Vista 3627? Isso, 67, afirmo, Serra Vista 367. Pro lado, Serra Vista 367, descendo para o 060, gol 1601. Antônio Salvador, muito boa noite. 3100 da Campos, 190 para 150. 3190, ação de notificação, autorizado, chegada a Mari, desse manter a nível 050. 50 na Mari, 390, vamos tentar entrar em RNAV 10. Sim, se após o ITAP será autorizada a RNAV da 3190. 3190. táxi Gol 1856, PLB 106, 3 horas e 30, alterna Salvador. 106, 3 e 03 aqui, táxi direita, Índia Alfa, ponto espera no 0, torno no 8, decimal, meio altímetro, 1012, no 0, no 2, então boa viagem, Gol 1856. Ok, direita com 1012, Índia Alfa, no 856, obrigado. Tenha boa noite. Muito obrigada. Boa noite. Solo 6720, tá pronto agora para início do pushback. Report início, táxi, objeto 6720. Pronto, pode esperar pronto. 86. 25000 autorizado alinhar e decolar, pistão no 0, vento de 120 graus, 612 de nós, no 0 no 2, ajuste. Ok, com 1012 autorizado a decolagem da pistão no 0, bom, 1856. Gol 1856, decolado aos 38, chame agora o controle 119, decimal 35, senhor, bom voo. 1935, obrigado, até a próxima. 1-0, desce para 2500 pés, quer é grau no 0, no 2, reposta habilidade Serra Vitor 366, tá 3190. Informativa após o SAP, produto Serra Vitor 366, 3250, 3190. Controle, boa noite, Gol 1856, decolado, cruza 2000. Gol 1856, contato radar na decolagem, sua nível 3, 1, 0, restrito na saída Puca Transaracaju. Saída Puca Aracaju, restrito 3, 1, 0, Gol 1856. No 601, reautorizado no nível 050. 050, no 601. O 48002, tá? Pronto, copia. Autorizou Galeão, nível 360, aerovia upper, Zulu no 4, pista no 0, decola, mantém reta até cruzar 2000 pés, a terceira milha, após curva à direita, subida da Euleda, transição Blé. Controle 1935, torre 186, código 5133. Galeão 360, upper Zulu 14, quase a 10, após 2000, obedeceu a terceira milha, curva à direita da Euleda, Blé, saída. Aciona 5133, controle 1836-0002. É o controle 1935, 186 é a torre. Grande, 1935, controle 186, 180, 0, 0, 0. Não, 11, chame pronto. Pará. Taxi 7620, estamos com 3 horas e meia, alternamos com o fim do nosso POB 123, 123. 23, Charlie Fox, 3h30, direita em de Alfa, quando espera no 0, torre 186, altímetro 1012, boa viagem, objeto mestre, 720. Boa, abraço. Boa. Reduza para 2109. 2110, 1601. Salvador, 76720, boa. Job 6720, pronto para o negócio, já? Sim, ativo. Objeto 6720, autorizado a alinhar e decolar pistão no zero. Vento de 1-10 graus, 07 nós, 1-0-1-2 é o ajuste. Vento ali da cola, né, 720. No 601, não reautorizado, nível 040. 040, no 601. Meia, chama agora Centro Recife, 12685, alterne 12545. 12685, 2545, boa noite. Objeto 6720, decolado de Salvador aos 44. Chama agora o controle 1 no 9, decimal 35, senhor. Bom voo. 935, obrigado. Boa noite. Bom trabalho pra vocês aí. Controle, boa noite. Objeto 6720, cruzando 1300. Objeto 6720, boa noite. Contato radar na decolagem. Saída da aeroporto Blay, suba nível 340. 340, web 6720, autoriza da presente, né? Inicialmente da presente Dial, web 6720. Dial, obrigado. Autorizado, R, nave para 1601. Autorizado, então 3190, já está estabilizado? Não, foi o 3190 que falou, foi.